Alinda Collins, 517-577. Afirmativo, Alinda Collins. Decolado ao Zulu 8, controle agora em 119.8, bom voo. Verdade 8, boa. Sete cruzando 1.400 pés na saída da Euleda. 35557, bom dia, contato Andrássio, que mantenha 360 saída da El, após 2.000 autorizar direto Leda. 2.000 Leda, 5557. trip 5557, chama o centro este, na frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3, 3, 3, 5, 2, 5, 1, vou travar. Obrigado, bom voo. Autorizado em testa, ali em decolar de 1-0 no mundo. Colados 2-6, controle agora em 119.8, bom voo. Escuta, Torre? Uno 61 na escuta do controle. 61? Uno 61, controle 119, decima 8. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1161, passando 3.300 na Dael, curva na direita. Uno 1161, bom dia, contato radar, mantenha 360, saída da AEL. 360 no perfil da AEL, Uno 161. Controle, o Gol 1161 solicita, se possível, a proa de venda. Autorizado inicialmente, Israel, Gol 1161. Israel, então, 1161. Gol 1161, chance de sua frequência 133, respondo 25, alterna 1-2, decimal 1. Ok, vai chamar 3325, secundária 251, gol 1161. Afirmativo, bom voo. Obrigado, bom trabalho, final de semana. Thank you. Tango Zito, vou na proa de Duna, ajuste 17, ordem inicial para descida. Corrigindo, desce, mantém nível de voo 080. Tango Vitor, foi na proa de Amã, para interceptar a chegada. Gente, aguarde as duas para o final. 601 na linha cola, pista 10, vento 160, graus 12 nós. Na 3601, decolado 52, controle 119, décima 8. 1983, 601. Salvador, Altan 3601, passando 1310, da Euleda. 360, só de mantém. Perfil 360, segue perfil do Israel. Entendeu? Tem atenção 360 no perfil do Israel. Só passando longe, carta bonita no controle. Não siga, Altan Tango Vitor. A sua intenção é pousar na 17? Afirmativo, pousar na 17, ó, você tá ouvindo. Informe para modificação de regra, tá ouvindo, desce aí, mantém 4 mil. Informe 4 mil, informar para mudança de regra, ó, você tá ouvindo. 3301, pode virar na Pro de Dael. Entende na Pro de Dael, 3301. Oscar, tá bonito, desce aí, mantenha 2 no pé, estou de 2018. Pronto, ideal, vamos para a modificação. Confirma como recebe, tá bonito? Melhorou um pouco, ó. Desça e mantenha 2 mil pés, ajuste 1018, 1018, reporte visual para modificação de regra. Coordenada visual, ó. Lembra 2 mil pés, deixando visual, ó. Acho que está movido a vetoração para a área. Não, não, não, não, sete, esquerda, boa, boa, boa, boa, boa. Confirme, é pra você, tá com isso? 1-1-5. 1-1-5, você tá com isso? lance de voo modificado aos 0659. Informe interceptando a final da 197 ou visual com a rotatória. Salva a rotatória, ingressando no final da 1, Oscar, Tango Vitor. Ouvi 1-1-8-9-5, Tango Vitor. Tango Vitor, chame a torre. Tango 3601, chame 1-3325. 1-3325-3601. Nova Tango Oscar, Tango Vitor. Tango Oscar, Tango Vitor, reporta a curta final no 7, tem checado. Reportará a curta final, tem checado o Oscar, Tango Vitor. Autorizado pouso, destino 7, Oscar Tango Vitor, vento 150 graus, 119. Autorizado pouso, Oscar Tango Vitor. Tango Vitor, Sola 05, firma Batistin. Não ocupei. Aquele backtrack não corre mais da vata de frequência, eu acho que não. Gosto de frequência, bom dia.